São tantos os momentos em que a tua voz eu posso ouvir. Sim, tão doce a me falar, me fazendo descansar, meu bem querer, como um vento que passou, folhas secas derrubou, renovou a minha vida e me faz cantar louvor, Jesus Senhor. E gozo haverá, a paz se reinará em meu coração, pois só em ti encontro a força, um novo encanto para o meu viver. E o tempo vai passar, os anos vão chegar, força que há em mim, só tu me fazes ser feliz assim, me descansar no teu poder, somente a ti eu sei louvar, a ti minha vida Cristo, oh Cristo, Senhor, e gozo haverá, a paz se reinará em meu coração, pois só em ti encontro a força, um novo encanto para o meu viver. E o tempo vai passar, os anos vão chegar, porém o meu amor por ti será o mesmo, Jesus Senhor. Tu és a força, só tu me fazes ser feliz assim, e descansar no teu poder, somente a ti eu sei louvar, a ti minha vida.